Afirmativo, ativo, prossiga na chegada mais, mas a frente vai ser autorizada. Frente, grato, bola 328. É 00, completa aproximação, torre 18612. 18612, até já, 600. E Salvador, boa tarde, zona 600, bastante travado, bastante inerto, pode... 600, pista no zero, continua aproximação, aguarde autorização para o pouso, vento é 50 graus com 4 knots, altímetro 10, 17. Pista agora já está livre, pouso autorizado. Livre, pouso 10, boa noite, 600. Localizador, voo 697. Voo 697, complete a aproximação, torre 19862. Voo 19862, voo 697. Azul 4089, aguarde pushback. Aguardando para o pushback azul 4089. Controle Salvador, boa tarde, é o passarinho do 2230, decolado na sua escuta. Passarinho 230, boa tarde, contato radar, Fugal 200, sai da árvore. 200, feito da árvore, passarinho 2230. Para o táxi, Fugal 1806, 150 a bordo, 2 horas de autonomia, zero no recife. As milhas do Índio Serra, visual Golo 0, baixa travada. Por favor? 150, 2 horas, recife. 1806, autorizado, táxi, pátio, Índia, considero torre 1806. Pátio, Índia, torre 286, 186. Solo Fortaleza B67, 2 anos, pushback, acionamento, portão 4. Controle? A escuta, prossiga. Como que Salvador está alterando o visual? Ciente, grato, gol no 328. É 3605, eu chamo Recife, 1251. 251, até 3605. Bono 600, solo 23, libera direita, 1219. Direita, 219, bono 600. Consiga a Mike direção, meu. Mike direção, meu, autorizado, Salvador, a 510, decolada 17, comprou a norte. O controle de 120, decima 8, transpondo 0115. 30 graus com 62 de nós. Livre pouso, gol no 697. Cara de gol 1806, ponto de espera, visual, cara na hora final. Boa noite, 06, após o 37 companhia pousar, atualizado aliás e manter, tá no zero. Após o pouso 37 companhia, linha mantém, não, no 0, com 806. Zero, livrou na Fox, direção na Alfa. Bono 600, autorizado em direção na Alfa, Juliette, posição 09. Alfa, Juliette, 09, bono 600. Segundo no 806, observará o pouso após aliás e manter. Positivo, após o pouso da aeronave, a linha mantém. Uma outra aeronave chamou o senhor. Mais gente, Romeu, parte da mata, liberação, acha me táxi. Controle Salvador, passarei do 2230, está presente o Elefa. Autorizado, Elefa. 2230. Sono 697, solo as 26, direita, 1219. 1219, vou na 697. Sol na 697, prossegue táxi via Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette 08, Sol na 697. Táxi azul 40, táxi 89, táxi 089, com 106106 a bordo, temos 2:30 de autonomia, queremos contigo. Azul 4089, segue táxi via Índia no ponto de Floresta da Torre, 118 do sinal 6. Azul, de altimento, são 017. Salvador Web 6721. 328. 7 graus, 328. Segue táxi na mano ponte 48.6. 7672-1, autorizado inicial, Kitbeck, Samson para táxi. Autorizado, chama táxi, 6721. Solo, Gona 754, falecido por Kitbeck, chama 68. Gona 754, agora por Kitbeck. Tá aguardando. Gona 697, mantém a posição, antes do Juliette. Vai manter o Gona 697, antes do Juliette. 754, após o Boeing 737 da companhia, essa reta guarda. Autorizado, inicial Kitbeck, chama táxi para táxi. Após a passagem da aeronave da companhia, está autorizado para o estacionamento, Gona 754. Torre Azul 4089, pode esperar 1-0, pronto. 4089, ali mantém 1-0. Aliás, mantém 1-0, 4089. Voo 1806, boa tarde. Voo 1806, boa tarde, contato radar, segura 230, sai da PUCA. Mike Juliette Romeu, vento 080 graus, 5 nós, livre decolagem. Mike Juliette Romeu dá presente. Presente, livre decolagem, com Pro Norte, Romeu. O 4089, vento 080 graus, 62 nós, livre decolagem, 1-0. Livre decolagem, azul 4089. Romeu, fora. Mike Juliette Romeu, agora com controle na frequência 1208, decolou 29. 120, decimal 80, controle, trato até o regresso. Na posição que o senhor ia ingressar. Ah, sim, então vai aguardar devido à aeronave na 8, ou no 1903. Pode emissar na 8, gol no 754. O aeronave da companhia está passando essa retaguarda após o mesmo autorizado inicial feedback, estamos passando para a frente. Gente, o aeronave da companhia já passou, o 754 inicial. Afirma, acabou de passar, autorizado inicial feedback. Obrigado. Estou de Paris, Romel. Passarelo 2230, chame Recife em 126, decimal 0. Solo Salvador, Webjet 6721, para o táxi 143 a bordo, 3 horas e 15, alterna Recife. 89, decolou aos 30, controle 1208. 208, bom dia, Zé. Ajuste ao cimento 1-0 no meio. Índia 186, 1-0 no meio, Web 6721. 3089, boa tarde, contato radar, subida 360, após 2000, voa direto Libra. Após 2000, Libra, azul 489. Papa Romeo, Zulu, Vitor Juliette, prossiga. Salvador, boa tarde, objeto 6721, ponto de espera da 10, pronto. Web 6721, autorizado alinhar e decolar 10, vento 090 graus, 6209. Alinha e decola, 6721. 754 para o táxi, está com 147 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 até na Fortaleza. Chilo 47 a bordo, altímetro no 026, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no noite, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera 026, a gente no 026, obrigado. Essa linha 2 gol 9-0-6. Aeronave na radial 335, a 5 minutos de Salvador, está na escuta? Papa Romeo Zulu, Vitor Juliette, essa é a identificação. 328 completo, aproximação, torre no 9612. 8612, 7 graus. Bom, 9-0-6, chamei o centro Recife, 126, decimal 85, informa o mesmo sobre o DX. 2685, tá voltando a roda, obrigado. Portão 08, bom nome é 97. Torre Salvador, boa tarde, gol 9328. 328, quantos na aproximação? Aguarde pista livre. Guardando pista livre, gol 9328. Tente contato com o centro nas frequências 12685 até 12545. Bona 328, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 7 nós. Livre pouso, pista 10, gol na 328. Oi, boa tarde, bona 754, no ponto espera da 10, pronto. 1754, muito boa tarde, mantenha o ponto espera aguardando. Mantenha o ponto espera, bona 754. 6721, contato radar, segura 330, sai da bomba. 330, bomba, pode voar pro ti? Somente bomba. Bomba da presente. Será que já tinha o meu controle? Azul 4089, chame Recife, 12519. 251 Recife, obrigado. Mike Juliette, Romeu Controle. Bono 754, observa a passagem do bonde da companhia após ali e mantém. 7 ali, mantém 90, Bono 754. 7 Serra Golf, prossiga. Eu vou ficar só uma raiva de distância, tá bom? Direito, 209, centígrados. Tem algum motivo? Paulo, boa tarde. O gol no 328. 328, prossiga. O 328 pousou e livrou a pista. Taxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repórter Arte da Juliette, centígrado. Aguarde coordenação com o centro, Max e a Golf. No 600, autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10. Saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5115, coteja. 01288. 754, decolou 39, chama controle na frequência 1208. 208, boa tarde. Chama para pushback acionamento. Polo 328, táxi via Juliette, portão número 3. Juliette para 03, 7 graus. 754, boa tarde, contato radar, subida 390, saída Puca. 390, saída Puca, com 974. Boa tarde, 5489, prossiga. 5489, em antecedência, aguardando autorização para a história da conquista. Já temos o seu plano pronto para a cópia? Afirmo, 5489. Autorizado conquista nível 200, saída Arbor após DCT. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5136, coteja. Autorizado então, Vitória, nível 200, saída Arbor, decola da, após o DCT, decola da pista 10, com curva direita, frequência do controle 208, transponder 5136, 355489. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Camará para push acionamento 5489. Salvador, bom dia, boa tarde. É o gol 924, na posição número 10, coordena Maceió. 1924, boa tarde, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5113, coteja. Autorizado 350, Upper Zulu 58, Puca Aracaju, decola da 10, primeira curva esquerda, 1208, 5113, é o gol 1924, posição de número 10. Quero via Upper Whisky 58, chama para pushback acionamento. Gente, Upper Whisky 58, pode chamar. 7721, vai chamar em Recife, em 126.85. 2085, 6721. Controle Salvador, boa tarde, OTAN 3144, informação Serra, passa 195 para 150. O 3144, acione identificação, autorizado a chegada na área, desce 3.3, ajuste no 0.6. Acionou a gente, desce 3.000 com 0.6, OTAN 3144. O 3144 em condição de voar direto do Dona? Tem mais chance, senhores. Prédio Dona. Prédio Dona, o 3144. Salvador, boa tarde, 3805, informação Serra, autorização para Guarulhos. Leda, previsto da Leda Brilha, aguarde cópia. Da Leda, 3805, aguardando. Goma 754, chame Recife, 126.85. 2085, Goma 754. Para Fortaleza, sim, da informação. Chega Momo, transição FRAT, número 2 para cópia. Uma transição, senhor? Momo, transição FRAT. Momo, pronto, aguardando, muito obrigado. Salve, Salvador, Goma 394, gente do ativo, autorização para o Galeão. Leda prevista da El, Leda Bridge, aguarde cópia. Da El, Leda Bridge, aguardando, Goma 394. Salvador, boa tarde, Xenia 63, no sentido X, passando 230 pro 190. O Xenia 63 no 5, aciona identificação, voa direto pro Adiamant, desce ao 060. Aidente, descendo 060, voando a mão, Xenia 63 no 5, obrigado. Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, destino 8, aciona 5133, coteja. Juliette, Romeu tem condição de informar o tipo da aeronave que cruzou quando decolou? A aeronave não foi chamada com controle. 1208 com controle, 5133, transponder, está 380. Alemão, transponder 5133. 5133, 3805. Protejamento correto, chama para o prospeccionamento. Mais uma chamada para o prospeccionamento, 3285. 3-2, 1-6, pronto para a cópia? Xixima 0-1-6. 4-1, ajustado no 0-1-6, oxa. 0 via Upper Zulu 1-9, saída Momo, transição frote. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-1-2-4, coteja. Tan 3-1 no... ou Tan 3-2 no meio, autorizado Fortaleza 3-2-1-9. Decola Momo Frote da pista 1-0 com cruz esquerda. Controle 1-2-0, decimal 8-0, acena 1-2-4, Tan 3-2 no meio. Projeto correto, chama para pushback acionamento. Vamos lá, Tan 3-2 no meio. Tan 3-1-4-4, desça para 2-1-10, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000, informa estabilizado em ILS 3-1-4-4. Ele Salvador, é o 35626. 35626, aciona identificação. Identificou, dá presente, solicita, se possível, coordenação de dona. 35626, está em contato radar, 75 no Nordeste Salvador. Mantenha ainda presente pro reporte de unidade descida. Tá ciente, vai reportar na unidade de descida. Zulu 1-0, saída da Euleda Bridge.